A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que nós vamos ministrar uma breve devocional sobre o livro de Gênesis, no capítulo 29. Antes disso, quero agradecer a todos os irmãos que mandaram postagens com uma mensagem, assim como o irmão José de Amorim, o irmão Everson. E hoje eu vou destacar a mensagem da nossa irmã Liene, lá de Alagoas. Ela manda o Salmo 91, verso 2: Ele é o meu refúgio, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, nos desejando um bom dia, e será mesmo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite na presença do Senhor. Também aviso que amanhã nós encerraremos essa série de Gênesis até o capítulo 30 e depois nos dedicaremos no final de semana à liderança, voltando na próxima semana a outro livro da Bíblia. Façamos então a leitura do capítulo 29 de Gênesis. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e três rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço tapado com uma grande pedra que se costumava dar de beber aos rebanhos, quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: Nós somos de Harã. E prosseguiu indagando: Conheceis a Labão, filho de Naor? E eles replicaram: Sim, nós o conhecemos. Então Jacó quis saber mais. Ele vai bem, ao que responderam. Ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. E Jacó ponderou: Mas é ainda pleno dia e muito cedo para recolher o rebanho. Por que não dais de beber aos animais e não retornais à pastagem? Ao que eles explicaram: Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos de ovelhas e cabras, que se retire a pedra que tampa a boca do poço, só então daremos de beber aos animais. Conversa ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho do seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e, em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse: Sim, tu verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne, e Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão propôs a Jacó: Por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Dize-me qual deve ser teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: Trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: Melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu, então, por amor de Raquel, durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, de tal modo ele a amava. Vencidos 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: Dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e esse teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: Que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: Ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia, termina essa semana de núpcias e te darei também minha outra filha, como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó anuiu, concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila e sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Os descendentes de Jacó, nós vemos do 31 ao 34. O Senhor percebeu que Lia não era amado por Jacó e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho que se chamou de Ruben, pois exclamou ela: Iavé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Lia engravidou de novo, e assim que deu à luz a outro menino, exultou, porque o Senhor observou que sou desprezada. Deu-me mais esse filho, pelo que o chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho e declarou: Agora finalmente meu marido me dará toda a atenção. Porquanto já lhe dei 3 filhos, por esse motivo lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A esse deu o nome de Judá e afirmou: Desta vez louvarei ao Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Bendita seja a palavra santíssima do Senhor. E nós tenhamos toda a reverência diante dessa palavra. Se quisermos manter uma vida de santidade, reconheçamos na palavra a sua santidade, a santidade do Senhor, porque a palavra do Senhor é santíssima. Temos que recuperar o temor e o tremor diante da santidade da Sagrada Escritura, irmãos. Algumas observações sobre esse capítulo 29. Todo aquele que pratica o engano tem sua hora de ser também enganado. Aquele que fez de tudo para alcançar os privilégios da primogenitura, agora tem que aceitar, ainda que a contragosto, a primogênita, uma retribuição a serviço da providência e da disciplina que Deus estava exercendo. Da mesma maneira como Jacó tinha se feito passar por Esaú, num momento sério e importante, também Labão convenceu Lia a se passar por Raquel numa hora de extremo significado. Ou seja, irmãos, aquele que enganou, foi enganador, enganador, enganador, agora foi enganado. Isso para o seu próprio aprendizado. Semeou engano, colheu engano. Uma segunda observação. Algumas versões mais literais dessa passagem traduzem o termo hebraico shamai, denotando que Jacó odiava ou desprezava Lia. Mas o real sentido do texto, nos melhores manuscritos e mais antigos, nos leva a compreender a ênfase do amor que Jacó dedicava a Raquel, sua escolhida, em comparação com o tratamento menos apaixonado que dispensava Lia. Isso não significa de modo algum que ele a odiasse. Embora Lia não fosse amada com o mesmo sentimento, veio a ser mãe dos quatro primeiros filhos de Jacó, incluindo Levi, responsável pela genealogia sacerdotal arônica, e Judá, ancestral de Davi, e sua descendência real até Jesus. Muitas vezes se verifica que, por meio da providência divina, as pessoas lhe nascem sem alguns predicados ou os perdem no decorrer da vida e são agraciados por outros, que não raramente lhe compensam aquela limitação. Importante destacar isso, irmãos. Dos quatro primeiros filhos de Lia, nós temos pessoas importantíssimas na história de Israel. Entre eles, Levi e depois os Levitas, e Judá, de onde vem o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Uma terceira observação. Todos os nomes dos filhos de Jacó são derivados de expressões, de sentimentos e esperanças que lhe foram associados na época dos seus nascimentos. Ruben, o Senhor contemplou a minha aflição. Simeão, o Senhor notou que sou desprezada. Levi, o ungido, em hebraico, Rilavé. Judá, seja louvado Deus, em hebraico, Oder. De Bila nasceu Dan. Deus me julgou e também me ouviu. Em hebraico, Danani. Naftali, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e venci. em hebraico, Niftalta. De Zilpa nasceu Gade. Boa sorte, em hebraico, Gad. E Lia exclamou, afortunada. Azer, felicidade, significa felicidade. E Lia bradou, é minha felicidade. Então temos aqui a importância do significado dos nomes dos filhos de Lia e também das servas de Lia, que vão ser muito importantes, porque eram consideradas como filhos de Lia e vão compor as 12 tribos de Israel. Louvado mais uma vez seja o nome do Senhor e bendito seja pela sua palavra. Mais adiante, nós veremos a história se realizando também através do casamento com Raquel, que era pastora. Aliás, uma curiosidade, não foi à toa que Jesus usou a simbologia do pastor e da ovelha, dizendo que ele era o bom pastor, ele foi mesmo o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o ministério pastoral era exercido por mulheres. Desde o Antigo Testamento, aqui nós já temos uma referência. Raquel era pastora. Então, essa figura de linguagem de pastor e ovelha, que é tão importante para nós e tão marcante no dia a dia de todas as igrejas, marcando o relacionamento daquele que cuida dos membros da igreja, tem no Antigo Testamento o apontamento das mulheres, das jovens, que eram pastoras do rebanho do seu pai ou dos seus pais, melhor colocando assim, dos seus avós, patriarcas. Então, não há nenhum sentido fundamentado já desde o Antigo Testamento para que nós utilizemos a metáfora de Jesus como o bom pastor que guia as ovelhas, porque Jesus não fazia pastoreio de ovelhas, ele era carpinteiro. E as ovelhas que ele pastoreou são seres humanos, então é uma figura de linguagem. Não há nenhum sentido que nós adotemos essa figura de linguagem como uma referência, do relacionamento entre o líder e os liderados da igreja local, sem que reconheçamos que já no Antigo Testamento o pastoreio era exercido tanto por jovens como Davi, dou um exemplo, assim como por mulheres como Raquel. Raquel era pastora de ovelhas, ela era a pessoa que cuidava das ovelhas. Devia ter servos também ajudando para alguma situação em que exigisse maior força, provavelmente, mas quem cuidava das ovelhas era Raquel. Ela era a pastora, o texto diz literalmente. Lá vem a pastora Raquel, tá bem? Fecho o parêntese. Aqui só para dar um fundamento, um alicerce para você que tem dúvida quanto a isso, para que você abandone essa dúvida em relação ao pastoreio feminino. O capítulo 29. O enganador foi enganado. Esta, sem dúvida, é a grande proposição do capítulo 29. Jacó pôs-se a caminho da casa de Labão e, quando estava próximo, encontrou-se com Raquel. Deus foi benevolente, providenciando que Jacó se encontrasse com aquela que se tornou o grande amor de sua vida. Nós podemos observar depois na sequência do texto. Enquanto Jacó conversava com alguns pastores de ovelhas, perguntando se conheciam seu tio Labão, sua prima Raquel chegou trazendo as ovelhas do seu pai. Importante notar que o primeiro encontro entre os dois aconteceu em torno de um poço para saciar a sede das ovelhas, porque também o nome Raquel significa. Um dos significados possíveis para o nome Raquel é ovelha. Ela era pastora e, ao mesmo tempo, o seu nome apontava ou podia apontar para o significado de ovelha. Jacó foi gentil e, tirando a pedra da boca do poço, deu de beber às ovelhas da casa de Labão. Os dois identificaram-se e houve forte emoção no encontro. Raquel voltou logo para casa, contando a seu pai sobre a chegada de Jacó. Labão correu ao encontro do sobrinho, abraçou, beijou, levou para casa. Jacó integrou-se à família e começou a trabalhar. Depois de um mês, Labão disse que não era correto que seu sobrinho trabalhasse de graça e perguntou sobre o salário. Então Jacó respondeu dizendo que estava disposto a trabalhar 7 anos, um tempo completo, já vimos isso, número 7, um tempo completo, um tempo perfeito. Ele estava disposto a trabalhar 7 anos para o seu tio, se o mesmo lhe concedesse Raquel em casamento. Selaram um acordo e Jacó serviu a Labão 7 anos para se casar com Raquel. E sendo assim, 7 anos de trabalho pareceram pouco tempo. Vencido o período, Jacó pede a Raquel por esposa e Labão prepara uma grande festa para o casamento. No entanto, à noite, Labão entregou Lia, a sua filha mais velha, e não Raquel. Aqui se dá que o enganador, Jacó, enganador do seu irmão, enganador do seu pai, ele foi enganado pelo seu tio Labão. Jacó, que enganou seu pai Isaac e seu irmão Esaú, agora foi enganado por seu tio Labão. Isso era costume na época. Mas o curioso é que não enganar irmãos era costume. Era costume que a mais velha se casasse primeiro do que a mais nova. Isso era costume na época, mas o curioso é que Jacó, que roubou a bênção da primogenitura do seu insensato irmão, agora teve que respeitar o direito da primogênita Lia, esclarecendo para quem não ouviu o sermão, por um lado, ele comprou de Esaú o direito da primogenitura, que era insensato, não tinha temor de Deus, e vendeu por um prato de lentilhas. Isso é só metade da história, porque a outra metade é que para ele conseguir a bênção do pai, aí sim ele enganou o pai com a ajuda da mãe, se fazendo peludo, colocando roupas com pelo, para que o seu pai, que já não enxergava bem, como ele não enxergava bem, pudesse perceber os pelos e o cheiro de Esaú e dar a bênção da primogenitura a Jacó. Então não era tão simples só comprar a bênção por um prato de lentilha. Era necessário que o pai abençoasse. E Jacó fez toda uma trama mentirosa juntamente com sua mãe e acabou, nesse aspecto, roubando o direito à primogenitura. Mas aqui ele se depara com a bênção da primogenitura outra vez, quando ele tem que casar com a primogênita Lia. Jacó casou-se com Lia e uma semana depois, da semana conjugal, do que nós chamamos hoje da lua de mel, depois de uma semana, ele se casa com Raquel, a quem amava. Para o pagamento de Raquel, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. Ele que se propôs a trabalhar 7, teve que trabalhar 14 anos. Lia não era amada como a irmã, mas era fértil, enquanto Raquel era amada, mas era estéril. Lia sentia-se desprezada, porque Jacó amava mais sua irmã mais nova. E quando teve seu primeiro filho, chamou de Ruben, dizendo: "O Senhor atendeu a minha aflição." Lia entendia que o filho faria com que seu marido a amasse mais. Lia concebeu de novo e chamou seu filho de Simeão. E o terceiro filho ela concebeu e o chamou de Levi. Novamente concebeu ao quarto filho e o chamou de Judá, dizendo: "Esta vez louvarei ao Senhor." E Lia não teve mais filhos, somente através das servas. Houve grande disputa entre Raquel, a mulher amada de Jacó, e Lia, a sua primeira esposa. O Senhor honrou a Lia com metade dos filhos de Jacó, e principalmente através de Levi e de Judá. Levi por sua futura linhagem sacerdotal e Judá por sua futura linhagem messiânica. Deus foi bondoso com Jacó, dando-lhe a esposa que desejou e também uma grande família. Embora elas não se dessem tão bem assim, mas conviveram durante toda a sua vida com relativa harmonia. Por outro lado, através da situação acontecida com Labão, que o enganou, fazendo trabalhar seus primeiros 7 anos por Lia, Jacó teve o seu caráter moldado e acabou tendo que trabalhar, como disse, 14 anos. Ele que enganou, aprendeu na própria pele como é ser enganado. E nisso nós aprendemos, né, irmãos? Aquilo que semeamos, nós colhemos. Eu tenho a alegria de dizer a vocês que maior parte da minha vida, nesses 35 anos desde a conversão, colhi a palavra do Senhor, colhi bênção, colhi uma vida de busca do Senhor, e isso foi fruto da semeadura. Eu colhi porque plantei essa vida com Deus. Plantei vida com Deus, colhi vida com Deus. Mas nos momentos em que eu plantei desobediência a Deus, desobediência aos princípios de Deus, em que inadvertidamente, de modo tolo, me deixei levar por algumas ciladas, algumas iscas de Satanás, plantei dessas iscas, tanto corporalmente, como emocionalmente, como espiritualmente, e colhi também dessas consequências em âmbito corporal, material, emocional e espiritual. Esse é um princípio verdadeiro. Só tome cuidado, com esse princípio na teologia da prosperidade, mais uma vez, porque eles utilizam um princípio verdadeiro para estimular você a uma atitude, de desprendimento de todos os seus bens, de tudo, né? Eu conheci e atendi uma pessoa que havia perdido tudo. Eles estimulam, estimulam, estimulam que a pessoa vá dando, vá dando, vá dando para receber, a fim de que depois ela possa, receber grandes fortunas. E não é isso que Jesus ensina, não é isso para o qual nós temos que viver. Esse não é o princípio do reino de Deus. Nós podemos ser abençoados, mas cuidado para não ser enganado com um princípio verdadeiro usado de modo falso. Tá bem? Uma falsa premissa leva a resultado falso. Uma verdadeira premissa colocada de modo verdadeiro, então vai te levar a um resultado verdadeiro. É verdade que o que plantamos, se plantamos laranja, vamos colher laranja. É verdade que se plantamos amor, vamos colher amor, né? Agora ou no celeste por vir. Mas cuidado com a ideia usurpadora de bens, que tem o objetivo de enriquecer muitas vezes o patrimônio, e as finanças de líderes ou denominações, e pouco estão se importando de fato se as pessoas estão bem espiritualmente. O que pode acontecer é que quando alguém é abençoado por esse desprendimento, eles até utilizam esse alguém para dar testemunho, para estimular outros ainda a fazerem a mesma coisa. Mas fica aqui o alerta. O que importa para encerrar nesta tarde é que nós aprendamos com Jacó que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E sempre podemos. Sempre, enquanto tivermos vida e não tenhamos pecado contra o Espírito Santo, sempre podemos olhar para nossa vida com Deus, perceber que erramos num determinado, uma determinada área da nossa vida, num determinado tempo de nossa vida, nós plantamos separação da presença de Deus, nós podemos voltar atrás e plantar aproximação da presença de Deus, nos arrependermos do pecado verdadeiramente, confessarmos o pecado a quem de direito, primeiro a Deus e ao próximo, depois de confessarmos o pecado, nos apropriarmos que Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça, e como fruto do arrependimento, caminhar numa vida agora segundo os propósitos do Senhor. E foi assim que aconteceu com Jacó. Porque depois, no Vale de Jaboque, ele vai ter um encontro maravilhoso com o Senhor e vai mudar por completo a sua vida. Aqui o seu caráter já começou a ser moldado e ele pôde perceber o preço de se enganar. Na medida que foi enganado, ele teve que trabalhar mais 7 anos. Então ele já pôde perceber quanto custa, na verdade, além do custeio que ele trazia dentro do seu coração por ter enganado seu pai, enganado seu irmão, agora ele estava vendo no seu próprio corpo e vendo no seu casamento. Ele podia perceber sobre vários ângulos, sobre muitos ângulos, o custeio de viver de modo distante da vontade de Deus. Mas no caso do arrependimento, que foi o caso de Jacó, que foi o caso de Davi, que foi o meu caso, que é e pode ser o seu caso, quando nós voltamos para Deus e começamos de novo, segundo a vontade de Deus, sabe o que Deus faz? Deus acolhe o pecador, porque ele não veio para os sãos, ele veio para os que precisam de médico. Ele veio para nos curar, nos libertar, nos abençoar, nos corrigir, nos santificar. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nessa trajetória. E não se incomode se alguém falar alguma coisa. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então não se incomode com isso, não se incomode com a acusação. Toda acusação procede do diabo. Toda acusação procede do diabo através da boca de alguém. Pode ser de alguém próximo a você, pode ser de alguém distante de você. E não se incomode com comentários. O que importa é você estar em paz com o Pai e voltar para o caminho e ter a cabeça erguida e viver plenamente a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente nesse dia e se prepare, porque no final de semana nós vamos ter ministrações específicas. Amanhã ainda concluo o texto de Gênesis, essa série, até o capítulo 30, e depois no final de semana uma palavra específica, duas palavras específicas para a liderança. Que Deus te abençoe grandemente. E se você perdeu as outras palavras que começaram em abril, eu só lembro uma vez hoje, porque acho que todos já anotaram. Blog Logos 7. Blogspot. Com. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.